Eu não quero ver ninguém parado aqui não. Zero PA! Strive! Tira o pé no chão, vai! Daniel Perdigão! Alô, Barreira Produções! Ricardo Talentinho, quero pra ti. Para Barreira! Catita! Alô, Rei! Quero de latinho. Olha que cara talentinho, quebra de latinho, flexiona pro ao som desse pontinho. Bora, Brunão! Flexiona pro. As tampinhas da gaiola estão na onda embrasada, a santa pegadeira que tá pro grave na quebrada. Você tá loucão já? Já de cat, já de cat. Alô, Kel, tira o pé no chão aí, Kel. Bota a ferradinha pra tirar também, vai. Tira o pé, vai. Oh! Que cara talentinho, de pedra de latinha. Flexiona, pop, alça. Pontinha. As tapinhas da gaiola, na onda embrasada, a sonda pregadeira, paco grave na cabra. Olha aqui, como é que é, como é que é, vai. Alô, Livina. Livina. Tirou Lavina. Fiquei sem chão. Tira o pé do chão, vai. Que cara talentinho. Olha que cara talentinho. Quebra de latinho. Flexiona pro.